Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o carnaval, né? Daqui uns dias o carnaval tá chegando. No comecinho do mês de março tem carnaval. E o Brasil dá mais uma parada de uma semana. País rico tem dessas coisas, né? A hora que começar a emendar de novo vem a Copa do Mundo. Não, antes tem a Semana Santa. Aí depois da Semana Santa tem a Copa do Mundo, depois tem a eleição, acabou. Esse ano vai ser um ano custoso. A discoteca do Cleitão traz a música Nas Ladeiras de Olinda, composição do meu amigo Reinaldo de Olinda, na interpretação do Som da Terra. A Faculdade da Música apresenta os mestres Ataíde e Alexandre. A frase irretocável é uma colaboração do Valdir Alencar. A oração... A gente lembra pouco, nós somos bons demais para pedir, mas para agradecer nós somos fracos, não sabe? Pois é, a oração de hoje é a oração do agradecimento. E a dica é uma dica de solidariedade. A Elza e a família da Elza estão procurando uns parentes deles sumidos lá em Minas Gerais, vê se vocês me ajudam a achar, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus grandes sucessos. E na... Na Lorota Boa, o teste da cunhada. Esse escapou fedendo. Na trilha sonora da minha vida, toda uma geração vai curtir aí o cantor Fábio com a música Estela. Foi um grande sucesso, né? Na sugestão do Bejar, lançamento Antônio Vitor, grande poeta e cantor Antônio Vitor, lançamento no programa de hoje. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Ed Marques e Alessandro, Sol do Meio-Dia. Nosso amor é o sol do meio-dia, iluminando a gente, colorindo o coração. O nosso amor é feito de ternura, de sonho e de desejo. É a fonte de água pura. Nosso amor é tão bonito, é um infinito de prazer. Quero ficar a vida inteira com você, pra te amar, te dar carinho e te dar felicidade. Pois somente do seu lado a minha vida é de verdade. Somos dois apaixonados, caminhando de mãos dadas, escrevendo a linda história de um amor, um romance inesperado, pelo céu abençoado, o momento em que a gente se abraçou. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei, e cada instante do seu lado eu fico mais apaixonado. Você é tudo que eu sonhei, um anjo lindo que encontrei, no momento que te vi me apaixonei. Sol do meio-dia, iluminando a gente, coloindo o coração. O nosso amor é feito de ternura, de sonho e de desejo. É a fonte de água pura. Nosso amor é tão bonito, é o infinito de prazer. Quero ficar a vida inteira com você, pra te amar, te dar carinho e

ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém. E quem me abraça não me quer bem. Da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Tânia Alves, Ninguém Me Ama. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. 2014 vai ser um ano de muita festa, né? A Copa do Mundo está chegando, tem muitas festas preparativas, muitas festas temáticas, né, em cima desse tema da Copa do Mundo. E você vai precisar, você que trabalha com eventos, vai precisar de contratar os artistas para participar. Então eu quero deixar para você o telefone da RBM Música, para você contratar os shows da Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601, 99813601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. A Sônia Peixoto Andrade, de Parelheiros, na capital de São Paulo, ela faz parte agora do nosso Facebook, ela me mandou uma mensagem pedindo uma música, eu não tinha essa música, entrei em contato com a dupla, eles me mandaram e eu vou atender o pedido dela. Sônia, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Djalma Nilcinho, Feio de Raça. Você me chama de feio, mas isso não me embaraça. Pode ser que eu seja feio, mas eu sou cheio de graça. Bonito nunca passou aonde este feio passa. Mais vale um feio engraçado do que um bonito sem graça. Pode falar de mim, meu ibope tá subindo, ela me chama de lindo e é o que importa pra mim. Você me chama de feio, mas isso não me irrita. Sou feio enjoado, gosto de mulher bonita. Eu estou no DVD, bonito ainda tá na fita. Bonito morre de inveja do que se feio conquista. Pode falar o que quiserem de mim. Meu ibope tá subindo, ela me chama de lindo e é o que importa pra mim. Você me chama de feio, querendo que eu te ataque. Fala que eu sou caipira e até do meu sotaque. Não tem bonito que teve metade do meu destaque. Sou feio que nem um bicho gostoso igual chocolate. Pode falar o que quiserem de mim. Meu ibope tá subindo, ela me chama de lindo e é o que importa pra mim. Pode falar o que quiserem de mim. Meu ibope tá subindo, ela me chama de lindo e é o que importa pra mim. Djalma e Nilcinho, feio de raça, pro Danilo Garcia, meu conterrâneo de Coromandel, meu novo amigo do perfil do Facebook número 2. O Djalma mais o Nilcinho me convidaram, eles vão gravar um DVD daqui um mês, né? Acho que dia 11 de março, e eu vou fazer um esforço, eu não prometo não, porque eu tô trabalhando demais da conta, tô viajando muito pro Tocantins, mas se der certo, viu, Djalma, faço questão de estar aí para participar dessa festa. Goste mais dessa dupla, goste mais da luta desses dois meninos, né? E realmente eles merecem, mas infelizmente sabe como é que é, a gente não, quem manda na vida da gente é a agenda da gente, né? E quem manda na agenda da gente não é a gente. Alain Aladim, Eu Vou Pensar. Você passou por mim, olhou, fingiu que não me viu. De nariz empinado, achando que é Miss Brasil. Você brigou comigo sem motivo e sem razão. E ficou numa boa e eu aqui na solidão. Hoje sou eu quem choro e você tá nem aí. Zoando nas baladas, querendo só divertir. O amor que eu te dei foi mais de 100, foi mais de 1000. Sempre te dei carinho, eu fiz o que me pediu. Mas tudo tem a volta, sei que você vai voltar. Vou ver de camarote, me pedi pra perdoar. Eu vou pensar. Aí eu vou pensar. Vai me pedir perdão, mas esse coração não sabe perdoar. Vai me pagar, você vai me pagar. Eu vou te esquecer e vou te devolver o que me fez chorar. Você passou por mim, olhou, fingiu que não me viu. De nariz empinado, achando que é Miss Brasil. Você brigou comigo sem motivo e sem razão. E ficou numa boa e eu aqui na solidão. Hoje sou eu quem choro e você tá nem aí. Zoando nas baladas, querendo só divertir. O amor que eu te dei foi mais de 100, foi mais de 1000. Sempre te dei carinho, eu fiz o que me pediu. Mas tudo tem a volta, sei que você vai voltar. Vou ver de camarote, me pedi pra perdoar. Eu vou

ou de alegria ou de tristeza, de um encontro de família, de um encontro amoroso, de uma situação, né? E a gente vai atendendo o pedido. Só que agora, hoje, eu vou colocar uma música aqui. Esse rapaz fez contato comigo. Há poucos dias ele entrou no meu Facebook e fez contato comigo. Eu não o conheço pessoalmente, né? Sou grande fã dele, porque essa música foi um sucesso extraordinário na década de 60, 70. E hoje é a trilha sonora da vida de toda uma geração, inclusive a minha. O cantor e compositor Fábio Estela. Espera de você, Estela. Primavera não se esqueceu. Em mim repousa seu olhar. Quem dera ter você. Estela, em que estrela você se escondeu? Em que sonho você vai voltar? Quanta espera de você, Estela. Trilha sonora da minha vida, na minha vida e na vida de muita gente que curtiu esse período aí. O Fábio recordou um grande sucesso, Estela, para o Vilmar Rego, de Carolina, no Maranhão, que agora chega para fazer parte do meu Facebook número 2. Vilmar, eu fiz dois grandes shows aí na sua cidade, Carolina. Carolina é a terra da minha queridíssima amiga Doralice da Costa Pinto, de Brito Franco. Eu estive aí uma vez levado pelo prefeito, João Adolfo, né? E depois eu voltei numa campanha política que o candidato também ganhou a eleição. Foram dois shows espetaculares. Conheci a Pedra Caída, um lugar maravilhoso, né? Quando você vai chegando em Carolina, parece que você está em outro planeta. Tem assim um vale cheio de pedras, né? Cachoeiras e rios e grutas. Tem a Pedra Caída, que é um lugar assim sensacional. Muito tempo que eu não vou em Carolina, eu preciso voltar lá para abraçar os grandes amigos que eu tenho naquela bela cidade. Fernando e Sorocaba, Chitãozinho e Chororó, música nova, Do Tamanho do Nosso Amor. Chega pra cá, Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Começa cantando, por favor. Ela nasceu no Rio de Janeiro, vivia na praia num apartamento e só conhecia outros lugares fora do país. Chegou de repente na minha cidade e se impressionou com uma tranquilidade. Não imaginava o quanto a gente aqui era feliz.

amor. E a vida sempre me enganando todo dia, porque a minha alegria foi com ela e não voltou. Saudade que ela um dia me deixou. Cresceu, doeu, porque tudo que era bom se acabou. Doeu, cresceu a saudade. Cleiton Aguiar do Expedito Dantas, doeu para o Lucas Teselli. O Lucas mora em Palmas, no estado do Tocantins, e trabalha na Criativa FM 87,9, do meu amigo Gil Modesto, onde o programa Cleiton Aguiar vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Eu acordo a capital do estado do Tocantins e quero agradecer aos meus amigos de Palmas a grande audiência que está dando ao nosso programa, né? Eu fico feliz da vida, depois de tantos anos, voltar a falar com os meus amigos de Palmas, onde os meus programas da Rádio Nacional faziam um grande sucesso e onde eu fiz shows memoráveis, fiz grandes shows lá em Palmas, né? E também o meu programa de televisão está arrebentando de audiência, que lá em Palmas a gente passa no canal 5 e no canal 20. No próximo bloco eu tenho uma dica de solidariedade. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, dá uma paradinha no que você está fazendo aí. Presta atenção nesse recado aqui, eu acho que vai te interessar. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar por ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado, e você pode comprar para o seu consumo próprio, ou você pode se transformar num revendedor por ômegas aí na sua cidade e ganhar muito dinheiro. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Por ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é uma dica de solidariedade. Esse assunto aqui parece a novela das 8 da Globo, viu? A minha amiga Elza Gonçalves Dias, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. A Elza, ela nasceu no Mato Grosso, mora na Bahia, mas a mãe dela nasceu lá em Minas Gerais e mudou para o Mato Grosso, e lá no Mato Grosso a Elza nasceu. E ela tem um irmão dela, que mora lá em Tangará da Serra, o José Gonçalves Dias, mora lá no Mato Grosso. E nunca mais, nem ela, nem a Elza, nem o Zé tiveram contato com a família. Eu vou falar do pessoal mais velho aqui, que inclusive já faleceu, a dona Maria Marcelina, dona Marcelina Ferreira de Souza. Dona Marcelina Ferreira de Souza é a avó. Agora tem os tios da Elza: o Apolinário Gonçalves Dias, o Bruno Rodrigues Chaves e Orica Gonçalves Dias. E a mãe da Elza, já falecida, era a dona Maria Ferreira de Souza. Eles saíram lá de Marionópolis, Minas Gerais, lá em Grão-Mogol, Marionópolis, Minas Gerais, e foram para o Mato Grosso. E a família ficou lá. E a Elza e o Zé Gonçalves, que são irmãos, estão querendo saber notícia dos parentes. Os mais velhos, acho que até já morreram, mas tem aí vem os primos, né? E eles querem esse contato. Se você, por acaso, conhecer a família Gonçalves Dias, aí em Marionópolis, Grão-Mogol, Minas Gerais, aí nessa região, né? o Apolinário Gonçalves Dias, o Bruno Rodrigues Chaves e Eurica Gonçalves Dias, ou algum parente deles, por favor, peça que façam contato com a Elza, lá em Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. O telefone é o 77-9906-7545. DDD 77, telefone 9906-7545. A Elza vai ficar das mais agradecidas, né? Ô Elza, vamos ver se agora dá certo, né? Mas que foi uma novela, foi. Eu vou te contar. Gian Giovanni, Ela Foi. Ela foi, na minha vida, a fase mais linda que eu pude viver. Ela foi, a minha melodia, foi meu sol, foi meu dia, foi meu anoitecer. Ela foi, a mais doce surpresa, que fez minha tristeza virar felicidade. Ela foi o amor mais perfeito das lembranças que eu trago no peito. Ela é minha eterna saudade. Amor se faz com quem se ama, amor se faz com quem se adora. Não é aventura de cama, não é paixão de meia hora. Amor se faz com quem se ama. Meu verdadeiro amor foi ela. Tudo aqui tem seu perfume, já é rotina, é costume eu chorar pensando nela. Ela foi a mais doce surpresa que fez minha tristeza virar felicidade. Ela foi o amor mais perfeito das lembranças que eu trago no peito. Ela é minha eterna saudade. Amor se faz com quem se ama, amor se faz com quem se ama. Aventura de cama, não é paixão de meia hora. Amor se faz com quem se ama. Meu verdadeiro amor foi ela. Tudo aqui tem seu perfume, já é rotina, é costume eu chorar pensando nela. Amor se faz com quem se amor se faz com quem se adora. Não é aventura de cama, não é paixão de meia hora. Amor se faz com quem se ama. Meu verdadeiro amor foi ela. Tudo aqui tem seu perfume, já é rotina, é costume eu chorar pensando nela. Gian Giovanni, Ela Foi, para o De Carlo Bernardo. Ele mora em São Paulo, é cantor e compositor, mas ele é gaúcho de Cruzeiro do Sul e agora chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Seja muito bem-vindo, viu, De Carlo? Um abração para você. Um abração para essa gauchada que está escutando a gente, não só no Rio Grande do Sul, mas em qualquer lugar, porque gaúcho é igual mineiro, igual formiga, todo lugar tem. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, e um dos seus primeiros grandes sucessos, esse aqui marcou a carreira do rei, O Calhambeque. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi, buzinei assim o Calhambeque, bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque, bibi, o broto quis andar no Calhambeque, bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeque, bibi, quero conservar o Calhambeque, bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar o Calhambeque, bibi, meu coração ficou com o Calhambeque, bibi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou-me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhambeque, sabe? Bye! É. Bye! Bye! No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, o Calhambeque, para o cantor Cauã Lima. Ele é de Alta Floresta, no Mato Grosso. Mandou até umas músicas para mim. Semana que vem eu vou mostrar uma música dele aqui, né? Ele agora faz parte do nosso Facebook no Perfil 2. Eu tive uma passagem, eu até contei isso no livro que eu escrevi sobre o Chico Rei Paraná. Nós tivemos uma passagem interessante lá em Alta Floresta. Nós, em 1982, isso olha, já tem 32 anos, né, fazer agora. Estávamos eu, Chico Rei Paraná, Tia Leninha e o Tom Zé, o Palhaço Ventania. Fomos fazer um show no CRAF, Clube Recreativo Alta Floresta da família Bonetti. Né, e foi um sucesso tão grande que nós tivemos que sair de dentro do clube para fazer o show do lado de fora, porque não coube o povo lá dentro, né? Foi realmente um show extraordinário. Ficamos hospedados na época lá no Alta Palace, um hotel maravilhoso. Depois eu soube que teve um temporal lá, derrubou o hotel, foi uma confusão, mas foi realmente uma passagem memorável que nós tivemos em Alta Floresta, lá no Mato Grosso. Alô! Alô, nota boa de hoje! É o seguinte, é o teste da cunhada. O camarada, ele namorava uma moça muito bonita, mas ela tinha uma irmã, uma cunhada, que era muito mais bonita do que ela. Era um trem de doido. E aí o camarada marcou o casamento. Marcou o casamento e tal, e ficou noivo e tudo. E aí um dia ele estava na casa, uma casa de dois andares, a moça era bem de vida e tudo, né? E ele estava sentado assim no sofá, esperando a namorada dele, a noiva dele, que tinha saído. Não tinha ninguém na casa, só estava ele. Aí chegou essa cunhada maravilhosa, estava saindo da piscina só de biquíni, aquele corpão assim que deixava qualquer um tonto, e virou para ele e disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, você vai casar com a minha irmã, mas eu sou apaixonada por você, e eu queria, antes de você casar com a minha irmã, eu queria ter uma relação sexual com você. O cara regalou os olhos, que ele não estava esperando um trem daquele, e a moça falou isso e subiu a escada. E quando ela chegou no topo da escada, ele lá na sala assim, no topo da escada, ela virou para ele e falou assim: não demora não, que você vai ter momentos inesquecíveis. Ele levantou e saiu correndo para a rua. Quando ele saiu correndo para a rua, que ele saiu na porta da casa, estava o pai, a mãe e a noiva dele. E todo mundo abraçou ele e falou: olha, isso aí foi um teste que nós fizemos com você para ver se você era fiel mesmo e não sei o que e tal. O cara botou na cabeça assim, botou a mão na cabeça e pensou assim: graças a Deus que a camisinha estava no carro. Ele ia buscar a camisinha para atender o convite, mas acabou foi se dando bem. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado com melado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Desde que eu nasci que eu escuto falar, essa crise agora o povo não aguenta. A vida inteira eu escutei isso, mas o que eu observo é que as pessoas que trabalham vão melhorando de vida a cada época, né? Vai melhorando, minha família mesmo melhorou muito da condição de vida que a gente tinha 40, 50 anos atrás para hoje. A melhor coisa para você enfrentar a crise, sabe qual é? Trabalhar. Enquanto o povo fica reclamando da crise, aqueles que trabalham se dão muito bem. E essa dica que eu quero dar para você agora, uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, short, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, põe 10% em cima e ainda vai vender mais barato do que a concorrência. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Se você tiver CNPJ, eles mandam pela transportadora. Se não tiver CNPJ, tem que ser pelo correio, viu? Para pessoa física, a transportadora não leva, só para quem tem nota fiscal, entendeu? Então tem que ter a empresa. Então se você tem, você vai receber pela transportadora. Se você não tem empresa, você vai receber pelo correio, tá bom? Ligue agora. 619981-3601, 99813601 da Vivo ou 81438802, 61-8143-8802 da TIM. Comece com pequeno capital, você vai crescer rapidamente e logo logo você vai ter a sua própria loja, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque eu sou hoje um representante Oporte Jeans e eu sei o lucro que dá. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje o grande locutor de rodeio Marco Brasil, lá de São Paulo, o Giovanni Nogueira, o Fofão, né? Ele tem um buffet maravilhoso lá nas Minas Gerais. O meu amigo, grande comunicador Ednilton Viana, aqui em Brasília, Maria Socorro Lucena Araújo, a minha amiga Janaína Monteiro, grande cantora lá em Goiânia, filha do Monteiro, né? Grande cantor também. O Hudson Caetano, primo do meu amigo Ronan, o Marcelo Belchior Dias, o Glauber Dantas, o Ricardo Silveira, GG Pinheiro, Tadeu Oliveira, Elisângela Soares, Heriberto Nascimento de Farias, Ademir de Oliveira e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz, muita saúde. E eu vou dedicar a vocês hoje. A gente não tem muito costume de agradecer, não. A gente gosta mais de pedir, não é? Mas eu gosto de agradecer, eu gosto, porque Deus é muito generoso comigo e eu gosto de agradecer. Então eu vou fazer a oração do agradecimento, uma colaboração da Alessandra Salles da Silva. Alessandra, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, diante de Ti me coloco neste momento para Te agradecer pela minha vida. Te agradeço porque deitei e dormi em paz e tu me sustentastes.